A emissão que se segue pode conter linguagem obscena e spoilers da série Game of Thrones, A Guerra dos Tronos. Hoje, na cabeça do Ned, olha, sabes o que é uma grande frase? Diz lá. A cabeça do Ned. Olá a todos. A cabeça do Ned Redux, Manuel Reis, Marta Gomes da Silva. Olá, boa noite. Que ainda está a fazer uma cara de quem não conseguiu perceber muito bem. O que é que acabou de acontecer na nossa Cold Open do episódio 4 da terceira temporada que se chama And Now His Watch Has Ended. E estamos a falar de quem? Papá Mormont. O Papá Mormont morreu. Mormont, não te esqueças. Mormont. Tem um T. Ah, mas é um hard T, apesar de ter só um T. Se não parece que estás a dizer o Papá Mormont. Não, porque Garrett porque tem dois T's. Não, há piada com o Garrett, não é? Em que ele diz quantos T's é que eu tenho que pôr no final do meu nome para vocês os lerem. Dois T's, sim. Pois, mas mesmo assim há quem diga Garré. Sim, é verdade. Na Rua Garré, não, Rua Garreto. Sim. Enfim, vamos deixar de falar de toponímia portuguesa. A morte do Jorah Mormont é bastante importante. É, e deixou-me muito triste. A sério? Eu gostava da personagem. Okay. Era um dos poucos bons atores da série. Refiro-me a ator mesmo. Por isso, fiquei com pena. Pronto, mais um que vai cuspar. Disse Jorah Mormont, mas não é Jorah Mormont. Não, é Jorah Mormont, sim. Estás um bocadinho confuso. Estou um bocadinho confuso, sim. Foi a tarde. Jorah Mormont, sim. A coisa, a tarde foi correu mal. Sim, é pá, a morte do Jorah Mormont, mas que veio acompanhada também de um momento que podemos dizer que é feliz, que é a morte do Craster. É, feliz e não é, não, ao mesmo tempo, porque o Craster era uma das últimas fronteiras que existia entre a muralha e os White Walkers, não é? Sim, as ofertas dele acabavam também por controlar um pouco. Exato. Servir de tampão. Tanto quanto nós sabemos, não é? Uhum. Por isso, era a última fortaleza, aliás, chama-se mesmo a Fortaleza de Craster, nos livros em português é a Fortaleza. Na série é o Craster's Keep, que é a última linha de defesa. Sim. Antes da muralha, não é? Portanto, aquilo houve uma pequena revolta no salão principal, a seguir ao jantar, porque não nos dão comida, não sei o quê, toma lá a facada, ou o que é que foi que lhe espetaram, e no meio daquilo tudo o Lord Commander também não alinhou com os revoltados, não é? Portanto, ele... Sim, aqui acaba também por haver uma de alguma forma uma separação. Um mutim interno. Deste grupo de corvos que... Sim, porque... Mas isso teve sempre patente, não é? Que nem todos eles concordavam com a... Com o juramento, aliança, sim. Não, com a aliança que havia com o Craster, não é? Portanto, também já essas coisas estavam a entrar ali em conflito e em rota de colisão. E ali foi, pronto, quer dizer, tinham todos vindo do Feast of the First Man e estava tudo cansado e não sei o quê, portanto, epá... Olha, passaram-se. Vamos ver, é daqueles momentos que vai ser desenrolado em próximos episódios da série. Noutro ponto do reino, em King's Landing, continua o jogo político, mais uma excelente cena de Lady Diana Rigg. Olena. A discutir os nomes das casas. Ah, sim, é muito bom. Os nomes e os lemas. Sim, sim, sim, sim, sim. Os lemas, sim, sim, os sim. Os lemas e não sei o quê, we do not sow, and... Isso é que é um nome forte. É. Como é que era? O Tyrell é... Era Growing Strong. Growing Strong, exato. Sim. Exato. We do not sow, winter is coming, etc. E mesmo os escudos também, têm lobos, têm leões, o que é que os Tyrell têm? Uma rosa. É, a damn rose. Uma flor. Exato. Porque cada vez que mandam um peito, cheira a rosas, como ela também diz, alguns na série. Mas pronto, quer dizer, ela, Lady Diana Riggs, a ser ela mesma, não é? Sim. E como ela mesma que é, o Varys recorre, de certa maneira, a ela para... A Olena. Para o tentar ajudar num plano que nós, lá está, continuamos sem saber muito bem o que é, não é? Mas sabemos que envolve a Sansa, de alguma maneira. E nós já percebemos que o Littlefinger está interessado nela e quer retirá-la de King's Landing, de alguma forma. E o Varys está a tentar fazer o mesmo, recorrendo à ajuda da Olenna Tyrell, que nós já tínhamos visto anteriormente, de certa maneira, a estender a mão à própria Sansa e a dizer-lhe: aqui estás segura. Ainda bem que falaste na Sansa, porque este episódio reforça esse sentimento de segurança prestado pela família Tyrell, a dizer que se ela se casar com o Loras, terá sempre uma casa. Exato. Em Highgarden. E uma proteção. Sim. Eu acho que mais do que uma casa e um casamento é proteção. Longe das garras da Cersei e dos Lannisters e de King's Landing e do próprio Joffrey, não é? Entretanto, em Essos, parece que houve um negócio que correu muito bem. Muito bem. Muito bem. Pechincha, tem um exército e toma lá dragões. Toma lá dragões, só que os dragões não respondem às tuas ordens. No episódio anterior, vimos a Daenerys a virar-se para o Jorah e para o... E para o Selmy, a dizer-lhes: sim, vocês nunca mais me questionam. Sim. Em frente de ninguém. E aqui percebemos porquê. Pronto, quer dizer, ela foi um bocado cabra no episódio anterior. Porque há Krasnys assado. Exato, esturricado. Esturricado, sim. Esturricado. Sim. Pronto, a cena é engraçadita. Tá? Toma lá toma lá a corrente que prende o meu dragão. E como eu sou a mãe dos dragões, olha, é só para dizer Dracarys. Vês, isto foi o que me enervou na segunda temporada, porque aquilo que ela fez em toda a segunda temporada foi aquilo que ela acabou por fazer nesta temporada em quatro episódios. Mas é assim, a segunda temporada é uma temporada pouco feliz, tanto para a Daenerys como para o Jaime Lannister, por exemplo. Porque no próprio livro eles não têm... Também muito mais história do que isto, não é? Não tem, portanto... Isto era de quando a série tentava adaptar um livro por temporada. Exatamente, portanto, e felizmente, não é? Porque, pronto, depois deixámos de ter material literário, não é? Mas no fundo, a série ainda está a acompanhar os livros na maior parte das storylines. Uhum. Portanto, isto é um reflexo daquilo que se passa nos livros. E é um pacing muito George Martin. Ou tu tens muita coisa a acontecer de repente, ou não tens nada a acontecer. Uhum. E aqui, de repente, a Daenerys, pronto, pumbas. Vou fazer agora não sei quantas coisas e se calhar chego ao fim da temporada e já não tenho mais nada para fazer. Bem, nós ainda temos alguma coisa para fazer. Ouçam o episódio 5 já a seguir, ou então vão vê-lo à HBO ou... Se tiverem os Blu-rays por aí, ou se o Sci-Fi estiver a repetir, ou TV séries, pronto, e voltem a seguir a isso. Tá. Até já.